Cessna 017, recoloque o SQ da posse, busca Jambo, Aracaju, Cessna 470, controle 208, voo 192. Conectinho pronto. Chama lá, voo 192. 2, 113 a bordo, 4 horas, tocar na Mapel. Voo no 192, taxa autorizado via Patinga, ponto de espera é porta pronto, ajuste no 014. P14, Patinga, porta pronta, espera pronto, vamos lá, vamos lá. Dois, acendo a inspeção desse mantém nível de voo 050, via chegada com mais de 1, ajuste de altímetro no 014. Voo em bom médio, para interceptar a chegada com mais de 1. Velocidade e altitude a partir daí, ok? Para reforço da posição 3 do bate 1 para a posição 3, 0, 3 do bate 1. Autoridade, reforço até 1. Bate 1, 0, 8, 5, no revolve e remoção 3. Intercepta com média para a via chegada no 812. Eu preciso das restrições de velocidade. Gol 9-2 utilizado a linha de decolar, apostando 0, vento calmo. A linha de decolar 0, gol 9-2. Angola 92, decolada 50, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bola 9. Salvador, eu vou para Lima. Sim, sim. Bom dia, Sr. Lima, no 43, posição 1 Lima, para reboque da aeronave, até a posição 11 do Pátio 1. Autorizar a terceira do Pátio 3, chame para ingresso no Pátio principal. Amará para ingresso, Sr. Lima. Patente Gil da chegada, aguarde. Firma 8902, 1010, ajustamos 014, autorizado o final do IADS X-Tray para pistão no zero, reporte localizador. 3004, reportaremos, finalizado o localizador, boa noite, Lopes. Pode chamar, só eu vou, 1-8-1-2. 1-8-1-2, complete, chame Torre Salvador. 1-1-8, decimal 9-5. Obrigado, bom trabalho. Nova Etna 2, no sala 02, libera direita, via taxi Fox, mantenha escuta, táxi autorizado via Alfa, reporte antes do Juliet. Fox, Alfa, me escuta, reporte antes do Juliet, no 2, no 2, no 8, no 2. aqui o uniforme, chame todo Salvador. 118, decimal 95, boa noite. Eu esqueci o uniforme. Eu esqueci o uniforme, qual foi a intenção de pouso? 17, cancela da presente. Ok, cancelada 09, bandeira final da 10 curva esquerda, base pela direita, 17, chame na final 3 chegada. Chama lá o uniforme. Passando dos 70 para o 50, visual possibilidade de atividade 2000. 3896, cancelada a restrição de atitude intacta e se mantém a 2006, ajuste no 0 no 4, autorizado final e alerta 3, para pista 1-0, reporte localizador. Cancelada a restrição 5000, para 2010, com 1014, com fortaleza visual na estreita, 3896. Uniforme solo aos 1-2, táxi autorizado em pista, capaz e a EVTA, acho que nós já conseguimos também. Alexandre. Ok, gente, bom dia. Tá 3-8-6, Lizão. 3-8-6, complete a aproximação, chame 2-1-1-8, Lizão 9-5. 2-9-5, vai chamar a porta, 3-8-9-6. Boa noite, tá 3-8-1-6 estabilizado. Gente, tá 3-8-1-6, tráfego está autorizado, vento variável 2-9. Autorizado, tá 3-8-1-6. Também no solo de zero, liberou o Vitex 3, é como a gente escuta a Alfa Juliette, portão 4. Na escuta, Alfa Juliette 4, 3, 2, 1, 6.